Seu sorriso é meu sorriso, minha mãe já disse isso. Sou dois em um, fico pensando nisso. Brincadeiras parecidas de geração pra geração. Carrinho de rolemã, pipa, peão. À tarde o senhor pode brincar comigo. Vai ser legal no Hopi Hari no próximo domingo. Jogar no videogame, ouvi só eu falar. O senhor vai trabalhar, então eu vou, vou, vou. Esperar meu pai, herói e guardião. Vou pular no seu colo e te dar um abração. Protegido quando o senhor está por perto. Se falso algo de errado, já me mostra que não é certo. Meu pai compartilha a sua sabedoria. Antes de dormir, agradeço esse dia. Meu herói, meu guardião, esse é o senhor. Seu poder é inigualável, já que vem do amor. Papai, eu te amo, sempre vou te amar. Vou seguir os seus passos, mas agora eu vou, vou, vou esperar meu pai.